Vinde, ouvintes e leitores do Punkcast, sois vós privilegiados por escutar tal podcast de qualidade igual esse como não tem. Então, caso vocês tenham caído de paraquedas aqui, o que eu acho meio impossível, esse é um podcast sobre deuses americanos, Drops. Nós vamos falar sobre dois episódios cada episódio. Se você não entendeu, desculpa. Hoje nós vamos falar do episódio 3 e 4 e eu estou na mesa com os senhores Daniel, Curio. Eu não gosto. E o senhor Pequeno Cícero Senador. Mestre em jogo de damas. Então é isso, vamos lá, rapidinho, para os nossos comentários. Cara, faz tanto tempo que eu vi o episódio 3 que eu já não lembro mais. Eu sei que começa com aquela cena foda do Anubis, né? Eu vou te falar que eu também não me lembro direito não, mas é isso mesmo. Começa ali com aquela velhinha lá, russa, sei lá quem que ela é, quando ela morre. Foi egípcia, cara. Não, ela não é egípcia, não. Ela ouvia umas histórias, não era? Ela é israelense, alguma coisa assim. Ela é... alguma coisa ali. Islâmica. Assim. É, e aí é interessante que a gente tem um vislumbre aí do que é o pós-vida dessa galera e que acaba servindo depois no episódio seguinte também. Pra já ter uma contextualizada. No episódio seguinte eu já acho detestável, mas vamos deixar pro próximo aí. Essa cena é muito bonita, cara. Eu achei muito legal aquela concepção deles subirem as escadas e de repente eles não estão mais subindo as escadas do prédio, estão subindo degrau de pedra e ele vai pra balança do Anubis, né? E, cara, eu fico agradecido por não terem colocado uma cabeça digital de cachorro nele igual colocaram no Anansi. Podia fazer um Stargate maneiro, né? Pois já respondi. Stargate, tinha aquela cabecinha de metal lá, dos deuses. Não lembro, mas eu lembro de uma temporada de Power Rangers que tinha um Power Ranger que tinha cabeça de cachorro, mas, enfim. Sim, SPD. Que horrível, Power Rangers Polícia. Mas nós estamos falando de Power Rangers aqui, estamos falando dessa série aí que não é mais Deuses Americanos, é uma fanfic. Porque, cara, depois do episódio 2, vai acontecendo cada coisa que não acontece mais nada do livro, bicho, quase. Ele já deu uma importância grande pra... Calma, né? Episódio 3 ele segue bem. É mostrando os trambiques do Odin e tudo mais, né? Pois é, e ele também termina aquela... aquela trama, né, dos deuses russos, né? Ah, é verdade. Ele acaba com ele recrutando o Chernobog depois de ganhar ele de uma dama, né? É a última cena depois boa. Depois de ganhar depois também disso, a moeda, né? Depois disso eu só fico triste. É verdade. É o último bom momento. Cara, já tem uma cagada de regra aí, que é ele chegar no telhado e a irmã mais nova da Zória lá tá olhando... Tipo, é uma super gênia da astronomia, olhando assim. Vários telescópios e eu fico olhando e tem um monstro lá e tal. E eu parei nessa parte aí depois que eu li e, cara, ela não precisa de telescópio nenhum, ela é uma deusa, bicho, ela não precisa disso. É, o olho tá cansado, né? Ninguém acredita mais. Deusa fraca já. Eu acho que dá um clima de que ela tá constantemente vigiando ali o negócio. Isso aí é um recurso que não me incomodou muito, não. Aí vai lá, eu sou virgem. Deixa eu te beijar pra saber qual é o gosto do beijo. Que porra é essa, cara? Pra que isso? Pegação, né, pro público. Que pegação, cara? Dá um beijo e... Ai, meu Deus, é assim, eu não gostei. É nojento, mas eu achei interessante. Aliás, também rola um climinha entre o Odin e a Zória Velha lá no também. Que bizarro, cara. Não precisa. Uma chuva. Que bonito, hein? Ela parece a Abby, né, cara? Fiquei lembrando da Abby ali. A Abby podia ser uma boa Zória. Zória Zetroniana. Você deixou, velho. Ia ser a Abby, a. Aquela que. Lolita Rodrigues e a Nair Belo. Isso, Nair Belo. eu tinha esquecido da Nair Belo, mas é as três Zórias do SBT. Mas vamos falar mais aí sobre o episódio 3 já. Que começa, né, com essa cena bosta aí do. já cagando na minha, minhas partes favoritas, que são os deuses russos e tal. E depois ele vai pro trambique do Odin, né? E meio que amarrando com o Leprechaun. Eu achei o qual é o nome dele? Esqueci. O Matt Sweeney, né? Ele tá servindo Sim. como uma costura, né, da série. Tá costurando alguns núcleos, né? Mas se você pensar, ele é um personagem bem, bem carismático e bem acessível pra quem tá assistindo. Então eu acho até natural que ele apareça bastante na história, mais do que aparece no livro. Pois é. É um ator que já é conhecido, né? Bernardo daquela série Não. Yorick. É, ele fez Justiceiro, né? Ele fez o Demolidor. Cara, é o cara do Justiceiro, bicho. É um ator com cara de babaca assim, né? O pessoal acaba gostando. Que nem você falou, né? No livro ele aparece muito pouco, né? Então, se fosse ser assim na série também, é um pouco do pecado da série do Game of Thrones, né? Que às vezes tem um personagem que não aparece por duas temporadas e ele volta do nada, assim. Pra quem não leu o livro, fica perdido, né? Eu vou dando um spoiler do futuro, assim, eu já assisti o quinto e o sexto e até esse momento aí do terceiro episódio ainda tá bacana. Essa inserção dos personagens meio fora de hora, ainda rola uma boa vontade de achar legal isso, mas, cara, mais pra frente vai ficar bem desagradável a maneira como eles vão encher de personagem nos episódios. É, o PCB já me deu um spoiler aí que certo personagem desse terceiro episódio aí que já aparece, né, o peguete do Jim, né, ele vai querer ir atrás do Jim pra ter uma vida com ele. Eu falei, cara, isso é uma fanfic, cara, é uma coisa que a pessoa lê no livro e fala assim, nossa, vou escrever sobre eles, eu shippo eles demais, Jim, cara, whatever, eu quero que eles fiquem junto pra sempre, e faz desenho de anime, e tem camiseta, e tem fã-clube. Cara, pra que isso, cara? Qual a necessidade disso, cara? O Jim nem aparece mais no livro. Essas inserções de pequenos deuses, pequenas histórias, é muito interessante pra você sair um pouco da narrativa do Shadow e do Odin reunindo os deuses, pra você saber, tipo, tem umas histórias que é como os deuses chegaram na América, né? Os deuses antigos, a evolução dos deuses até eles chegarem, até eles morrerem, né? Tem um deus mamute lá que aparece pros primeiros homens lá, né? Pro cara das cavernas e tal. E vai mostrando até ele morrer, até ele virar outra coisa. Cara, isso é muito interessante. Só que na série eles estão cagando, cara. Já cagando, começando dando uma importância enorme pra aquela menina insuportável que é a mulher do Shadow, cara. Essa atriz então, é horrível. Vamos pular pro quarto, então. Deixa eu só fazer um comentário do 3. E aí a gente pula pro quarto. O 3 termina com a Laura chegando lá no hotel. Isso. No quarto já do Shadow. Já devia ter acontecido. E aí, exatamente. Aí a gente vai pro quarto episódio. O quarto episódio conta uma história que é completamente desnecessária. O quarto episódio inteiro podia ser uma cena de 10 minutos. Você não precisa saber tudo o que aconteceu com ela pra simpatizar, pra gostar, pra odiar. Não precisa. Uma cena resolvia. Eu fiquei esperando aquele episódio, tudo ali ser só a cena inicial do episódio, depois começar pra valer, e aquilo não acabava. E aí foi um episódio inteiro aquilo, cara. Aquilo ali foi totalmente desnecessário. Desenvolver uma personagem que não precisava ser desenvolvida dessa maneira. E desenvolveu mal, né? Bom, muito mal. E ainda acaba no mesmo gancho do episódio anterior. Acaba com ela chegando no quarto e encontrando o Shadow. Então, assim, um episódio inteiro que não leva a lugar nenhum. O que você precisava saber dela, você já sabia. Você já sabia que ela tinha, que ela era casada com o Shadow, que ela tinha traído ele, que ela tinha morrido e que ela tinha voltado à vida. Os detalhes disso tudo a gente não precisava saber. Que esse personagem, ele tem uma importância muito grande lá pra frente, né? Lá na frente, ela vai ajudar o Shadow pra caramba e numa treta que ele vai ter e etc. E eu até entendo fazer isso, porque ela não aparece mais, né? Ela só aparece com ele falando no hotel e tal. Ai, cachorrinho, eu fiz merda mesmo, né? E só depois ela vai aparecer lá na frente e tal. E o que o Duncan falou, o que eu percebi, falou do Game of Thrones, de personagem que aparece uma vez e depois nunca mais aparece, seria meio chato, né? Ela aparecer, sei lá, na terceira temporada pra ser, tipo, Deus Ex Machina, né? Pra ajudar o Shadow. Então... Eu até entendo. Até porque é uma atriz que o povo já conhece um pouco, né? Já viu em algum lugar. Infelizmente. Essa menina, cara, ela não tem graça nenhuma, bicho. Ela parece que ela não tá atuando. Ela tá fazendo aquilo de qualquer jeito, forçada, sei lá. Porque ela tem a mesma cara pra tudo. A mesma cara de que tá com prisão de ventre. Cara, Não, ela é muito ruimzinha. O que é aquela coisa dela tentar se matar antes de conhecer o Shadow? Com o SBB? Não, aquela paixão dela pelo inseticida. E outra coisa muito interessante é o seguinte. Ela trabalha num cassino. Aí o marido dela tenta roubar um cassino e ninguém suspeita dela. Não pega nada pra ela. Não, cara, pegou. Só que... Pegou? É, só que ele assumiu como tudo. Se eu não me engano, acho que ela ia falar que teve participação pra dividir a pena, né? Não, sim. Mas olha só, você é o dono do cassino. Cara, se a primeira coisa que você ia fazer não era suspeitar da mulher do cara que trabalha no cassino. Sendo que deve ter vídeo de, sei lá, 4 anos atrás dele tentando roubar, né? E ela falando pra ele não roubar. Uhum. Eu achei muito bizarro isso e, tipo, do nada ela fala, não, eu te amo, eu só não tô feliz. E, não, eu não tô me sentindo bem, sei lá, não sei o que lá. Ele, se você roubar um dinheiro você vai ficar feliz? Eu, vou. Caraca, bicho, o que é isso, cara? Sabe, a gente já sabia que ela tinha feito merda, era só o que a gente precisava saber. Ela é uma personagem, assim, no livro, misteriosa ou mal desenvolvida, né? A gente pode... Eu sou putinha do game, então eu falo misteriosa. Mas a gente sabia o que a gente precisava saber. Ela casava com o Shadow foi preso, ela sentiu necessidade carnal e física do cara lá, que tava... E pelo que a gente viu na série, que a gente não viu no livro, ele tava dando uma vida boa pra ela, né? Tomando vinho, sei o que lá, chamando pra sair, churrasco, caralho. E aí, como ela se mostrou na série como uma personagem fútil, né? Porque que ela era fútil, cara. Pra mim, eu fiquei com essa impressão, que ela era uma fútil mimada. É detestável, cara. Uma fútil mimada. E não sei se tem a mãe dela, né? Que eu até... Cara, eu achei esse episódio pulando parte. Porque eu não consegui assistir, bicho. Eu tava esperando, eu pulei porque assim, não, isso aqui, igual o Donkas, não, isso aqui tem que acabar. Tem que aparecer um deus aí, o Anansi, pelo menos, pra me dar uma, né, uma recompensa de ter sido essa merda inteira. E não, esse episódio 4 realmente é tipo Batman vs Superman. Eu queria falar duas coisas. Primeiro que no livro é personagem misteriosa, né? Vamos chamar de misteriosa mesmo. E aí chega uma hora que ela se torna a herói. Mas, herói não, assim, mas é... Tá ajudando o protagonista, né? Sidekick, pode ser. Mas já na série, cara, você não gosta dela. Você não vai aceitar ela como, tipo assim, ajudando o Shadow, tá ligado? Você sempre vai ficar olhando ela mal, porque apresentaram ela como uma personagem detestável. Não é culpa do... Eu acho que se fosse uma atriz melhor, seria melhor, né, cara? Se você se simpatizasse, se você se importasse com a história da mulher. Sim, não, sim. Não sei, cara. A interpretação dela não ajuda em nada. Mas é mal escrito, sabe? Antes ela tentar se matar com ceticida, aí ela fica olhando... Cara, ela vivia alguém na casa dela, porque sempre que ela chegava em casa, tava passando pica-pau na televisão. Quem tava assistindo aquela porra? O gato? Pois é. Ela ficou tão triste, né? Quando o gato morreu, devia ser. Cara, tava passando... E outra coisa, rapidinho. Só um easter egg aí que acho que ninguém pegou. Tava passando um episódio do Pica-Pau do taxidermista. O cara que faz o animal empalhado. E é exatamente o que ela vira depois, né? Ela morre o Anubis meio que empana ela. Então, acho que eu fui o único cara da internet que vi isso, hein? Não vi isso em nenhum lugar. Primeiro no ponto de ignição. Ninguém vai ver, mas eu tô feliz de ter pego essa... Bom, enquanto a Laura no livro é uma personagem branco, né, que escreveram mal, já mudaram bastante a personalidade do Shadow, né? Que mostra aquele início ali, ele todo então, garotão. Então, cara, o que é aquilo? É o que a gente falou no outro podcast, que quando ele tenta interpretar esse cara, ele não consegue, né, bicho? Ficou muito ruim aquilo, cara. O ator é bem limitado, e assim, no começo ficava meio claro que ele era limitado, mas não chegava a incomodar. Mas de acordo com o avançar dos episódios, tá ficando mais complicado aceitar ele. No episódio ainda mais pra frente, que a gente vai comentar no próximo podcast, cara, eu fiquei incomodadíssimo. Tá difícil. E ele é o personagem principal, né? Mas ele não é o personagem principal, isso é interessante. Eu aceito ele ser um bosta, porque o personagem principal são os deuses em si, em volta, e ele tá meramente acompanhando. Então, pra você que viu, leu o final do livro e tudo mais, sabe que ele não é o principal e o papel dele não é tão grande assim no fim da... Ele é o fio condutor, né, na verdade, é ele que vai levando a história. Você vai indo junto com ele na história. É o espectador, né? Eu tô sentindo falta dos deuses novos, cara. Mal mostra eles, cara. Pô, eu já acho o contrário. Eu já acho que eles aparecem demais. Eles estão aparecendo muito mais do que eles deveriam. É que eu vi só até o 4, então até o 4 não tem muita coisa. Sou só a mulher da televisão, na verdade, né? E o Technical Boy também, né? Mas a série tá... Cada episódio tá mostrando, assim... Um elemento, digamos assim, é... No terceiro, o quarto é vazio, mas o terceiro a gente mostra o seguinte: o que você tem que aprender desse episódio, do terceiro episódio? Que você tem que duvidar das coisas. Que as coisas como você achavam que eram, elas não são assim. Que você pode do nada fazer nervar. Aí mais pra frente vai chegar a mensagem de: o que tá acontecendo na série? É uma guerra. Mas isso aí já é pra outro episódio. Bom, então vamos para nossas considerações finais aí desses dois episódios, já bateu 20 minutos aqui. E vamos, se vocês querem falar mais alguma coisa, reclamar, porque cara, eu odiei esse episódio 4. Eu tô quase não assistindo o resto, mas eu vou assistir, vamos terminar pelo menos essa temporada, né, fazer esses podcasts. Só citar coisa que presta do quarto episódio, que são o Anubis lá, né? Ah, é, o Anubis. Sim. E o Mr. Ibis, mas, né, cara? Mas é mesmo legal. Assim, achei forçado, cara. A mulher vai com o Anubis só porque ela trabalhava lá no negócio do... Temática no cassino egípcia. Que tinha a temática egípcia. Cara, achei isso uma forçação de barra pra encaixar ele na história. Não, e encaixar sei, ela com a amiga lá, né? Que, porra, que é isso, cara? E... Ah, teve isso, né? Nossa, e freia na estrada, aí, em cima do Anubis, e o Anubis é um cachorro, depois vira uma pessoa. Que porra é essa, cara? Até um comentário em relação à amiga. Até esse momento, eu tava esperando que o livro, ou a série fosse mais ou menos fiel ao livro. E aí, pra quem lê o livro, mais pra frente, essa amiga vai reencontrar o Shadow. Cara, num universo em que ela já viu a outra mulher lá, morta, estando viva na sala dela, ela não vai ficar surpresa porque tá vendo o Shadow em algum lugar. É, ela morre. Sei lá, ela morre. Né? Ela teria outras coisas pra falar com ele naquele momento ali, né? Pois cara, é. Eu não sei que rumo que essa porra vai tomar, porque já, o PCB já me deu um spoiler aí do bromance, não, né? Muito mais que um bromance, é um romance mesmo do Jean e do cara lá que aparece no terceiro episódio, né, da cena de sexo polêmica, que eu nem achei tão polêmica assim, mas... E muito mal feito o CGI, viu? Tá a nível abertura Rei do Gado aquilo ali, caralho. Pra mim aquilo ali foi Passageiro do Futuro. Nossa, Passageiro do Futuro é muito ruim, cara. Não, mas não tinha uma novela que tinha uma mulher que corria e virava várias coisas, uns elementos e passava no meio de cano e... Caralho, agora eu sou mulher de metal. Tinha, era a abertura da Indomada. Indomada, exatamente. Aquilo ali é Indomada. Caramba. Pura, cara. Achei muito mal feito, cara. E ele brilhando por dentro quando o Jim... Bom, enfim, né? E vai criar uma novela mexicana aí junto com a... Junto com a Laura, cara. Ah, eu... Sabe, eu queria ir lá na locadora ou na Amazon e ter opção. Assistir essa parte da série... Não, aí você dá um não lá e baixa só o. Só a quest principal, tá ligado? Não faz a quest. O side quest. É, mas. Eu acho que a moral da história tá aí, né? No que o livro às vezes é resumido demais, a série vai explorar demais também. Nossa. Fica aí a preferência. Aí, e já teve a adição de um deus novo, né? Nos próximos episódios, né? Que o. Isso é pra depois. O Gaiman queria. Vamos deixar pra colocar. Falar com isso, vai deixar pro próximo podcast, que pode ser a qualquer momento, não sei quando, mas pode sair. É, sempre às quartas-feiras você terá podcast, sempre, nem todas as quartas-feiras, mas sempre de quarta-feira esse podcast vai sair. E você terá esse conteúdo exclusivo aqui de easter eggs que ninguém viu do Pica-Pau, só eu vi. E é isso, muito obrigado por você ter ficado esses 20 minutos aí. É um tempo de um almoço, né? Você almoça, escuta isso aqui, já era, volta a trabalhar e assiste Deus almoço americano. Rápido. Meu almoço tem uma hora. Olha aí. Escuta o antigo também. É, escuta o outro podcast, vai ter o link do episódio 1 aí, sobre os episódios 1 e 2 da primeira temporada. E aqui nós terminamos o episódio 2, o Drops 2, do episódio 3 e 4. Que eu tô quase desistindo, hein? Será que vai ser o último? Não sei. Fica aí o questionamento. Então, beleza. Valeu, gente.